de todas as idades, de um novo tempo. Zero hora e 18 minutos. Bahia de Caetano, nossa gente boa. Se você quiser, vou lhe mostrar a lebre mais bonita do Imperial. Se você quiser, vou lhe mostrar meu Rio de Janeiro e o nosso carnaval. Rádio CMN AM mudou, evoluiu. Agora, você ouve a Rádio CMN Web com um simples toque no seu celular. 24 horas no ar, com uma programação maravilhosa. Rádio CMN Web de Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil.

Hoje eu vim te procurar. A saudade era demais. Me falar do meu amor. Timidez deixei pra trás. Quero te dizer que eu sofro muito sem você. Coração cai em pedaços. Com vontade de te ver. Por que saiu assim da minha vida? Sozinho sem você não tem saída. Por quê? Por quê? Por que você não quer saber do meu amor? Por quê? Diga se te deixei faltar amor. Se o meu beijo é sem sabor. Se não fui eu nem pra você. Pronto pra te convencer. Só vocês. Diga. Nas palmas comigo. Diga. Everybody. Deixei faltar amor. Se o meu beijo é sem sabor. Se não fui eu nem pra você. Diga que tudo não passou de um sonho. Que o amor que te proponho é pouco pra te convencer. Rádio CMN-AM mudou, evoluiu. Agora, você ouve a Rádio CMN Web com um simples toque no seu celular. 24 horas no ar, com uma programação maravilhosa. Rádio CMN Web de Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. A Rádio da Família. 1 hora e 2 minutos. Quando você me viu, viu bondade nos meus olhos e pensou que descobriu seus poços de petróleo. Confundiu-me com um palhaço, com um otário ou com um santo. E então jogou seu laço. Que fracasso, no entanto. Você veio buscar lã e saiu tosqueada, ovelhinha da manhã. Sou o lobo da madrugada. Você veio buscar lã e saiu tosqueada, ovelhinha da manhã. Sou o lobo da madrugada, ovelhinha da manhã. Sou o lobo da madrugada.

lua mansa se derramar. Ao luar descansa meu caminhar. Meu olhar em festa se fez feliz, lembrando a seresta que um dia eu fiz. Já me fiz a guerra por não saber que essa terra encerra meu bem querer e jamais termina meu caminhar. Só amor ensina onde vou chegar. Rodei de roda, andei, dança da moda eu sei. Cansei de ser sozinha. Verso encantado sei, meu namorado é rei. Nas lendas do caminho onde andei, só faço andar. Tenho meu amado a me acompanhar. Vim de longe léguas cantando eu vim. Vou, não faço tréguas, sou mesmo assim. Já me fiz a guerra por não saber que essa terra encerra meu bem querer e jamais termina meu caminhar. Só o amor ensina onde vou chegar. Seu pai, lá lá ia, lá ia, lá lá ia, lá lá ia, lá ia, lá lá ia, lá ia, lá lá ia, lá ia, lá lá ia, lá ia, lá lá ia, lá ia, lá lá ia. Por onde for, quero ser seu pai. Por onde for, quero ser seu pai. CMN Web, a rádio da família, de todas as idades, de um novo tempo. Chegou ao fim, ao fim. Estava escrito num papel de pão. Foi o que arrasou meu coração. Ainda me lembro bem. Estava escrito assim: não me procure. Nosso amor chegou ao fim. Mas eu nem sei dizer o que senti quando eu acordei e não lhe vi.